voo 1184, posição número 6, puxe e acionamento. Autorizado, posição 062, reporta pronto para o VEX voo 1184. Reportará. Autorizado, Serra Bravo, Mike, Oscar, conforme rota, plano de voo, nível 350, decola no zero, primeira curva à esquerda, puxa de saída Puca, transição, Caju. Responde 5453, controle 120, decimal 8. 2350, conforme para Mato Maior, decola no zero, curva Caju, faz 5358, controle 8, 1, 4, 0. Correto, cotejamento, estamos confirmando 5453, chama a ponta fina 02. 543, reportar, é o outro passo. Informação índia. Bruno 394, contato o radar. Deixa a via chegar da Mari para 050, ajuste a última, entrou no 019. E a Mari 1019 até 5, meu Bruno 394. Confirmando 050. Seu número 3 na aproximação, mantém o posto desta chegada. Instrumento, seu número 3 na aproximação. Salvador, Papai Romeu, Eco Uniforme, Juliette. Papai Romeu, Eco Uniforme, Juliette. Ajuste no 019, continue a aproximação, reporte no através da RMA. Estou em Salvador, o Papai Romeu aqui no Palme Juliette, desculpe o RMA. É, Uniforme Juliette, confirme a mensagem. O Eco Uniforme Juliette já te conhece o RMA. Uniforme Juliette, continua a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Ciente o Eco Uniforme Juliette. Zona 235 Zulu, para a costa na sua escuta, posição número 7. Gol 1648, transfero Serra Bravo, Mike Oscar, conforme rota, plano de voo, nível 350. Decola 1-0, primeira curva à esquerda, perfil de saída Puca, transição Caju. Transponder 5454, controle 120 decimal 8, gol 1648. Autorizado, nível 350, conforme a rota. Para Maceió, decola da pista 1-0, primeira curva esquerda, Puca, Caju, transponder 5454, controle 1208, voo 1648. Voo 1648, correto, cotejamento, chama pronto, está na 07. Chama pronto na 07, quando pronto, voo 1648, vira. Olha o voo 1184, acionado para o táxi 142 a bordo, 3 horas e 20, alterna São Gonçalo. Autorizado o táxi 71 no Índia, ponto para a pista 10, torre 118.95, quem negar 10, 19. E a Pátio quando lá 1895, 10, 19, gol 1184. 08, o época da posse decolou nessa escuta. Eco Delta Fox, controle Salvador. Na classe é o visual do pé escuro, axé na escuta do controle. Troca o transponder para 5445. 5445 ao transponder, autoriza a proa direta acendendo para 4500, senhor. Eco Delta Fox. Autorizado, Eco Delta Fox. Trato. 1094 desse, mantém a mesma pé de ajuste, meio 19, mostra pisado no segmento elétrico, foi pista no zero. E aí, 2000 pés, reportado estabilizado, descendo com 1019, voo 1094. 1096, chama agora 135, 1251, alterna 13395. Voo 1986. 1986, chama o 135, 1251, alterna 13395. O vento é 140 graus, 109. Pouso autorizado na 107, o Eco Uniforme Juliette, ciente. Eco Uniforme Juliette, confirme meu pátio de destino após o pouso. Paulo 86. Copiado, pode parar. Gol 1184, onde será? Gol 1184, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero. Centro 150 graus, turno 09. É autorizado a decolar de voo 1184. Decolado aos 3-2, chame controle de Salvador, 120, decimal 8. Muito boa. Salvador, aqui, Salvador. Eco Uniforme Juliette, solo aos 3-2, relive backtrack, realizado backtrack, taxi pela pista, reporte levando pista, taxi feio. O 1184. O 207 redução para 1190 mais, caso tenha condições. Reduzindo, 04207. Assim, o tráfego P7 está agora a 700 de milhas, ground speed de 200 mais. Faz o caso 207, vibração para sequência neto, curve 2, mantém a proa 220, pelo limite que é demais, é 1110 de cima. 2220, 4207. Isso mantém o 4500, tá bom. Certo, nossa, deve ser falso, mas tudo com ele. Faz o 4207, vibração para sequência neto, curve 3.000 pés, manter o pro 4.2.0.0. 394, reduza para 2.1.0 mais, próxima tem 3.000 pés, já é voa no 394. Ciente, 3.000 pés reduzindo o no 394. O 4.2.0.7 para localizador, curve à direita na sua 1.5.0, ponto finalizado. Seria curva esquerda? Achei, mas o 4207 foi 150. Que é esquerda, mano. com o uniforme Juliette 7 ao estacionar a frequência livre. Sim, senhor. Só na curva do curva esquerda na proa 040, flap estabilizado, por 394. Sente a proa 040, intercepta LS 394. Estabilizou o voo no 094. Sente, voo no 094, 1 mm marca do histórico, ponto final, chame todo. 1-1-1-95. Ok, 1-2-95, obrigado. Salvador, muito bom dia, Gol 1094, vai passar agora o Índia Serra. Gol 1094, ajuste 1099, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, informo chuva na no segunda metade da pista. Ok, aguardando autorização de pouso, está avisado com o campo, Gol 1094. Gol 1094, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10. Vento 160 graus, 109. Ok, acende, autorizado, pouso, pista 10, Gol 1094. Gol no 621, posição 3. Gol no 621, mantém a posição no 03. Aeronave está vendo aqui iniciando no 02, isso é direito. Guarda. Nave 4, deixa eu manter 2 mil pés. 2 mil pés, no 394. Azul 4207. Os meninos do marcador externo, completo final, torre agora, 1-1-8, final 9. É a 6333. Com a segurança, o 6333, com o chão Outra Copa, São Paulo. Por favor. Chama 633, pelo Zero Serra, Bravo Serra, Papá, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola no zero, primeira curva à direita, pedido de saída da El Leda Mótima. Responde 5460, controle 120, decima 8, gol, o Oxenê 633, de correção. 140 nós, nível de speed, a 5.27. E aí, que é? Afirma 2110 por base, após a 2116, próximo a 2116 novamente, BHZ com o Pro 207, ajuste no 09, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, informo chuva sobre o campo. Certo. Voo 1094, solo 38, livre pista direita, chame controle de solo, 121, décima 1. 121, obrigado. Ao tráfego de direita. Boa, 394, agora estou em 118, decimal 95. 1895, na 394. Boa, 8, decimal 95, tem negar 1019. Oxen M1 no 40. Alô, Salvador, muito bom dia, bom 1094, livrou. 1094, 30 táxi Alfa, passagem da posição Juliette. Alfa e Portalândia Juliette, gol no 094. Relação, aguarde autorização de pouso, número 2, informo, chuva sobre o campo. Ciente, aguardando no 09, gol no 394. 16 para cima para o controle. Está fazendo aqui, Pastor, 1-6, desce, mantém a 4 no pé, ajuste, altimetrando na 0-1-9. Voe a posição bolsa para a pista para chegar a pé. Minha posição? Bolsa, Portugal, Bravo Oscar, Novembro Foxtrot, Pastor 19, sem identificação. Pastor, no meio contato radar, 61 milhas. Nova teste, velho, corredor. Voando bom, 47 está chegando a bom. Quanto tempo que fizeram pro gol na 621? 621, dá 300 pro 0, puxa, no taxi. Autorizado, chamar o taxi. 1, livre pista direita, chame e controle, solo 121, décima 1. Manter a posição antes da posição direta. Alfa Juliette, gol no 094. Gol no 094, precisando ingresso, Pationo, posição 08. Pationo, 08, gol no 094, obrigado, Pationo. Na 6140, mantém o ponto de espera. Chanel 6140, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Uno 394, solo 43, livre pista direita, chame controle, solo 121, décima 1. Direita 211, gol 1394. Salvador, bom dia, gol 1394. Gol no 394, precisa do taxi Alfa, passou em 3-10. Alfa, precisa de Juliette no 394. O Chanel 6140, autorizado a decolar, pistão no 0. Vento 150 graus, 099. Siga seu critério, não tem trato de informá-lo. Se for, se encontra. Atenta a decolagem da localidade de Siri. Frequência livre 1, 2, 3, 4, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Very bom dia, 691, ponte para o gol 1621, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinhe e mantém número zero, gol 1621. 4207 pelo zero ingresso, 4-1 pelo som 03. Uno 40, decolado 45, chame controle Salvador, 120 decimal 8. 308, Salvador, bom dia, 6-1-40, do Xanato. É 140, contato radar decolado, mantém nível de voo 350, via saída PUC. Via saída PUC, 6-1-40. Juliette, 394. 394, certamente abriu 90 ingressando a 03, essa posição é 02. Sente. Adesão ao contrato, eu vou prosseguir na entrada 02, 394. 621, autorizado decolar, pistão no zero. Vento 1409 graus, 089. Autorizado decolar de 1-0, 621. Decolado 48, chame controle Salvador, 120, decimal 8. Controle 208, 621, boa. Uma 621. 621, contato radar na decolagem, submetendo nível de voo 360, via saída Del. 360, Del, 621. 2, Salvador, Oxalé, minha rota 40. Posso deixar, né? 40. Apesar de coordenar pra gente, é unido 3-1-0 como nível final. Guarda. Gol 1739, essa notificação via chegada a Mares, deixa e mantenha 050. Ajuste de última 1019. Esse a Mares, via o gol 1739. Canal 61940, suba. É autorizado de voo 310. Voo direto Maceió, Xané 6140. Autorizou 310, voando Maceió. É o Maceió. 2195, que negava 019. Autorizado o táxi via Indy, ponto Pera, 1895, 1019, 1845, 1648. Correu o gol 1648, ponto espera 190, bom dia. 1648, autorizado aliar e decolar, pistão no zero. Vento 140 graus, 079. Autorizado aliar e decolar, pistão no zero, 1648. Pastor, no meio ciente, desça inicialmente para 3 mil pés. Ajuste o altímetro 1019. E o pé é 19, está bem? A chanela é 140, chama agora 7-6-5, 2-8-5, até 9-5-4-5. A primária, não compreendi, senhor. 1-2-6-8-5. 2-4-5, secundário, correto? Pode voar, pode voar. 2-1, chame o centro Recife, na frequência 1-2-5, alterno 1-2-5-1, alterno 1-3-3-9-5 e solicite brotamento ao centro Recife, metro a área de grito sobre o centro Recife. 2-5-1-3-3-9-5, até mais, obrigado. Para Campinas, autorizado conforme a rota, polo de voo, nível 340, decola pista no zero, primeira curva, à direita, destino de saída da El Leda Motiva, transfundo 5474, controle 1-2-0-8, azul 5197. Da El Leda Motiva, via Madrid Plano, 5197, cotejamento correto, reporta para adicionar a posição 01 no Fátio. Pastor 1-6-10, atendeu os mil pés, após pelo voo Duna para final do procedimento LS, foi pista no zero, informe estabilizado. Pois vários 2000, após pelo Duna, reportar estabilizado, pastor 1-6-10. Voa 648, possibilidade de voar Aruda, presente? Voa 648, voa a posição e chamo. Chamo, sente, no 648. Pastor 1-6, você consegue interceptar para o meu status? Sim, autorizado, pastor 1-6, voa Duna, sempre estabilizado, ele é sexo. Autorizado Duna, reportar estabilizado, pastor 1-6. Salvador, bom dia, 3191, recebe a nossa Juliette, autorização da Leão. 3191, Juliette, confere, só 1 minuto quadro para a saída da El Ledirume. Bom dia, 1395, formação Juliette. 1395, 1 minuto cobre, para a saída da Eula da Morte, já para a Serra Brava, Serra Papá. Eula da Morte, estamos aguardo, 395. Confirma na nave que chamou o Salvador, Índia, Índia, Victor Índia Juliette. Vamos lá, Victor e Juliette, nós temos seu plano aqui ativo no nosso sistema, entramos em contato com a cidade de Salvador e voltaremos com novas instruções. Prossiga. 1395, 395, cruzado Serra Bravo, Serra Papá, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola pista 10, primeira curva à direita, desvio de saída da El Leda Motiva. Transponde 5475, controle 120.8, ou 1395. São Paulo 360, autorizado, decolando da 10, curva direita da El Leda Motiva, chama 5475, controle 1208, ou 1395. Correto, planejamento, já profissional 02. Vamos lá. Para o 4, funcionário 633, 133 a bordo, 3 horas e 40, Alverna Galeão. Confirmação do PLB novamente, já está autorizado o táxi. Bate 1 no Índia, ponto de espera pista no 0, chama 2, 118, decimal 95, QNH 1018. Temos 116 a bordo, autorizado o táxi, via Pátio, Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste agora 10.18, funcionário 6333. 6333, correto. Sim, tá. Bastou, no meio está estabilizado, controle. Sinal foi agora, 118.95. Tratará o procedimento com torre 118.95. Bastou no meio. Então 3198, descendo agora nível de voo 060. Salvador, pastor, no meio? Bom dia. Pastor, no meio, bom dia. Ajuste no 018, continue a aproximação, reporte no externo. Reportará no externo, continua a aproximação, ajuste 2018, pastor, no meio. 512685. 12685, alterna 12545. Valeu, mando mesmo. Passou o marcador externo. A gente faz turno mesmo com quem já avisou com o campo. Negativo. A gente faz turno mesmo, é reporte visual. Passa visual, faz turno mesmo. Faz turno mesmo, visual. A gente faz turno mesmo, autorizado pouso, pistão no zero, vento 160, grau 089. Pouso na 10, informa que vai para o parte militar. 02, mantenha a velocidade até a próxima do ano, depois 02. Pronto, ponto 0 da 10, tá pronto, acionário 6333. Deixa o acionário 6333, mantenha a ponte espera pista no 0, informo o bandeirante da Força Aérea, já passou externo. Gente, mantenha a ponte espera da 10, tá pronto. Aguardo para o acionamento da Estrela Polar, chamei Torre Salvador, 11895, existe no 018, por favor. Papa, estou envolvido, Índia Juliette, bom dia. Livre acionar, chame táxi. Pegado, perceptor localizador. 1739, complete na IADS, chama na plena frequência 118, decimal 95, ou 1739. 1395. Ah, Oscar. Corre, bom dia, voo 1739, está estabilizado na aliança. Voo 1739, bom dia, ajuste no 018, continue a aproximação número 2 para pouso. 1739, número 2. Na 208, a senhora 5507 no transponder. Autorizado, Galeão, Diva 340, decola 590, curva direita, Dael, Lele, Ruth, Upper November 857, Moussa, controle 208, transponder 5507 para o 731. Direto, pronto, para o seu estacionamento, 391. É, 391. Apatango, Vitor, India, Juliet. Está autorizado a lhe manter pista 17. Estou no meio, no solo, ao 07, confirmando o pátio militar. Sim, tá. Estou no meio, táxi à esquerda, ingresso no hotel, estacionado, choque em serviço. Vento 160 graus 089, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso, 90. Autorizando 98 com 5 velocidades de cada. Vento no 60 graus 089. Puxa, né? 6333, autorizado na IMAT, pista no zero. Contém 10633. 504. Fortaleza 370, pista no zero, curva esquerda, bomba, frote, atrasou no 9, Bangu, direto a Buco, controle 1208, transponder 5504. 094, atendimento é correto, sempre pronto, custo de adicionamento. Pará. 18, desce para 4 mil pés, ajuste a 098. 4 mil, 4 mil. 3198, mantém a terceira chegada. Não, 310, tá batendo. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, adiciona 5511. Azul 4207, via solo, voo 1739, de Fox, Front, Alpha. 1739, autorizado, parte Alpha, Juliet, posição 06, parte 1. Alpha, Juliet, 62, autorizado, sei lá, na frente, você é um monte, 7 Fernando. controle do Salvador, com aquele cordialíssimo bom dia, Papa Tango Victor India Juliette. Vai 3198, corrigindo, vai ser a temperatura de assentamento, curva esquerda para 010, limite, curso coloca a visão. Esquerda, 010, Salvação, Vidra, Índia, Juliette, curva da HM e o PES, ajuste no 09. Sim, Matheus, vai fazer um pequeno desvio aqui, né? Na formação aí na altura ali do Rio Vermelho, por quê? Índia, Juliette, quente, mantenha a regra de voo já. Mantenha, tá. Salvador, bom dia, chanada 6333. Chanada 6333, contato com a decolagem da via CZAE para o nível 360. Chanada 6333. Tá, o 360, 6333. Parece que você está com a reserva curva direita para 060. É para estabilizar o TAP 3198. TAP 3198, deixa parar 3.000 pés. TAP 3198, deixa parar 2.000 pés, ajuste 908. Azul 2758, reduza para 200 nós, deixa para nível de recorte, deixa para 4.000 pés, ajuste no 08. 4.000, reduzindo 200, indicado no 08, azul 2758. Olha para o 02, completo de final IADS, chame a torre na frequência 118, 1995. Visual Olympus 02 1800. Gente, Olympus 02, tá autorizando o voo na pista no zero, vento 160 graus, 089. Bom dia, 1864, 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 064, sem identificação, dessa vez chegada na área para nível 060, ajuste 1018, gol 1864. Via de chegada Mário, 1098, gol 1864. Um 98, chame a plena, frequência 118, decimal 95, está 3198. 1895, está 3198. Salvador, 2750, a gente está autorizando esse abastecimento? Ajuda 758, desse para 2007, autorizado IADF, que foi o pistão 0, reposto estabilizado, ajuste 908. Na 2000, está estabilizado, né? X-ray, 2108, a gente autorizar direto Motiva, chamada 333. Motiva, 333. Micro Índia Juliet, mas as produções regras de voos visuais, pergunta livre. Lua, bom dia, tá 3198, estabilizado no IRS para 1-0. 3198, bom dia. Ajuste no 018, continue a aproximação agora de pista livre. 18, continua agora a pista livre, está 3198. Zona 395, no portão 2, puxe e acionamento. Zona 395, estou autorizado a se confrontar-se. Livre, na 395. 5, acionamento, 333. 251, 3315, na 333. Olimpo 02, no solo aos 18, direita, táxi via Alfa, Delta chama novamente na, no ponto de espera da Delta para cruzamento. Aguarda, número 2, descedor. Na 6200, sem identificação, dessa via chegada a Mário para nível 070, ajuste no 098, hoje na 6200. Via chegada a Mário para nível 070, ajuste no 098. Estabilizado, ajuda 758 na X-ray 10. Ajuda 758, completo sinal IADF X-ray, chama a torre na frequência 118, decimal 95, hoje na azul 758. Azul 2758, chama a torre 18954. Zero 094, está autorizado, chama para um táxi. Autorizado, chamará, 094. Ajuda 758, frequência da torre, Salvador, 1-1-8, 1-9-5, ajuda 758. 18-9-5, chama. O meu está bravo, resposta de alto, local de pouso. É, de alto, local de pouso, Roberto Calhão. O meu está bravo, está preferido. Ajuste no 08, continue a aproximação, guarde que está livre. Ah, me aguardando, 2758. Sou 1162, deixa a via para 2000 pés, ajuste no 1098. Direita, solo Salvador, 121, décima 1. Azul 2758, vento 140 graus, 099, está autorizado por pistão zero. Depois, 1-0, Azul 2758. 02, na Delta, 02, mantenha uma espera da Delta, vai disparar cruzamento. Ataque chegou no 395, POB 163, 425 Campinas. Bom, no 395 autorizado, táxi India, ponto 010, 1895, registro 018. 1018, via India, ponto 0895, vou no 395. Paulo Gol no 094, pronto para o táxi. 178, Teresina, autonomia 0307. O 1962 autorizado em ADS, sub, canal 0, reporte estabilizado, Gol 1962. Autorizado aqui, foi reportamento estabilizado. 018. 18, táxi autorizado, parte 1, Índia, 1090, torre 1898. Salvador, bom, chegou na 395, ponto 0, pronto. Bom, no 395, ponto 0, ali mantém pistão 0. Ali mantém na 1-0, na 395. Olímpio 02, autorizado o cruzamento da 1028, táxi via hotel, ao estacionar frente ali. Autorizado o cruzamento da 1028, via hotel, Azul 2758 no solo 23, direita no solo.